na moral. Na manha do gato, fulano de tal. Na manha do gato, na moral. Na manha do gato. Ei, acordado seu primeiro ato. Vê que o clima tá propício, seu dia vai ser tranquilo. Visionário, tudo programado. Tem consigo livre-arbítrio, valoriza seus princípios. Seu espaço tem de ser sagrado. Agradece por estar vivo, agradece seu convívio. Seu status sempre animado. Parte do objetivo, quando parte é quase cinco. Tá escuro, ele tá sozinho. Só o seu cachorro vê, fecha a porta sem bater. Apagada a luz do vizinho. Dorme tarde sem saber, tarde assistindo TV. Ele não tem tempo mais pra isso. Imagina qual vai ser, muito para resolver. Sua condução já tá vindo. Power troca de poder, na carona se envolver. Um compasso na manha do gato. Maloqueiro tá ligado, faz o seu não dar recado. Cada passo na manha do gato. No mundo considerado, sempre atualizado. Antenado na manha do gato. Quando não for necessário, joga as armas no mato. Sem teatro na manha do gato. Garantindo seu espaço, sem maldade pra seu papo. Tamo junto é frase pra tudo. No cumprimento da manhã, pra falar até amanhã. Entre curto vendo o absurdo. O racista não é fã, ainda existe Ku Klux Klan. Um sorriso pra alegrar o mundo. Melhor fico no divã, autoestima de galã. Sua ginga te mantém no curso. Desviando dos spam, corpo, mente, vida sã. Corre o risco comunicativo. Exerce sua liderança natural desde criança. Sempre ativo, sempre evolutivo. Nunca teve vida mansa, corresponde às cobranças. Seu espírito convidativo. Não espere a esperança, trabalhe em primeira instância. No estilo ele positivo. Criação da importância, educação é elegância. Um compasso na manha do gato. Maloqueiro tá ligado, faz o seu não dar recado. Cada passo na manha do gato. No mundo considerado, sempre atualizado. Antenado na manhã do gato. Quando não for necessário, joga as armas no mato. Sem teatro na manhã do gato. Garantindo seu espaço, sem maldade pra seu papo. Cai a noite, ele tá no bonde. Sempre cola com os de sempre, os que pensam diferente. Ganha de longe e não se esconde. Abordagem é recorrente, julgo não inteligente. Não é de hoje que ele faz a ponte. Não cala, não consente, sua voz é independente. Ele trouxe, eu sei de onde. Trouxe pra um monte de gente, tava no inconsciente. Desde o berço passa longe o medo. Todo dia é testado, sem coragem tá ferrado. Posicionamento lado esquerdo. Coletivo, seu legado, ostentação deixa irritado. Mata no peito todo preconceito. Bem-estar, seu estado, com o próximo preocupado. Seu conceito é ser do respeito. No melhor, não safado, é ser espiritualizado. Um compasso na manha do gato. Maloqueiro tá ligado, faz o seu não dar recado. Cada passo na manha do gato. No mundo considerado, sempre atualizado. Antenado na manha do gato. Quando não for necessário, joga as armas no mato. Sem teatro na manha do gato. Garantindo seu espaço, sem maldade. Vou na manha do gato que sou. Na moral. Vou na manha do gato que sou. Vou na manha do gato que sou. Na moral. Vou na manha do gato que sou. Garantindo seu espaço, sem maldade. Sou.